até te esquentava. Toda arrumada, cansou de esperar por um jantar à luz de velas que você fez para nós dois. Ainda tava sobre a mesa, dava pra ver que ela nem tocou. Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro. Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama. Perdoa se agir como um bobo e te magoei. Perdoa, de joelho assumo o que, que eu errei. De me perdoar, esquece, temos 100 anos pra comemorar. Perdoa, perdoa, já que não tempo eu não posso voltar mais. Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro. Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama. Perdoa se agir como um bobo e te magoei. Perdoa, de joelho assumo o que, que eu errei. Perdoa, perdoa, perdoa, sei que tá difícil de me perdoar. Se temos 100 anos pra comemorar. Perdoa, perdoa, perdoa se agir como um bobo e te magoei. Perdoa, de joelho assumo o que, que eu errei. Perdoa, perdoa, perdoa, sei que tá difícil de me perdoar. Esquece, temos 100 anos pra comemorar.